meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Alcino Alves e Rocha, do Peão Carreiro, Porta do Mundo, pro meu amigo Bideca, lá em Abadiânia, na Capivari FM. Bideca, um abração para você, para todos os meus colegas da Capivari FM, onde o nosso programa, graças a Deus, faz um grande sucesso. O avô do João, Cleiton Aguiar, Belos Tempos do Coró. Mas assim mesmo eu canto, e não devia nem lembrar de todo teu encanto. Deixei as minhas lembranças no fundo do poço verde. Era tão verde, era tão fundo, era tão verde, era tão fundo. Me lembro dos pés vermelhos, o verde dos bambuzais, brincadeiras inocentes de um tempo que não tem mais. Longe de lembro, perto de choro, é na saudade onde moro. Longe de lembro, perto de choro, é na saudade aonde moro. Eu nem devia te cantar, mas assim mesmo eu canto. E não devia nem lembrar de todo teu encanto. Deixei as minhas lembranças no fundo do poço verde. Era tão verde, era tão fundo, era tão verde, era tão fundo. Me lembro dos pés vermelhos, o verde dos bambuzais, brincadeiras inocentes de um tempo que não tem mais. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto de chão, é na saudade onde moro. Cleiton Aguiar cantou dele, Belos Tempos do Coró, para o Rafael Tadeu Simões, lá em Rancho Alegre. Ele curte o nosso programa pela Super 90 FM, o Neymar Costa que me falou aqui, né, que ele curte a gente lá. O Rafael, um abração para você, pessoal de Rancho Alegre, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Essa aqui é um dos maiores sucessos da música sertaneja. Até quem nunca foi lá gosta de cantar. Joaquim Manuel, Boate Azul. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece.

99813601, que o Flávio vai cuidar de fazer você ficar famoso lá nas Minas Gerais, tá bom? 61 99813601. Abraçando o Carrapicho e a Valdete na Cabana Mineira, em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Eles que curtem o nosso programa na Super 90 FM. Um abração pra você e muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? No próximo bloco, Renata e seus Blue Caps, Eliane Samuel e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos desse importante movimento musical do Brasil chamado Jovem Guarda, né, que foi liderado pelo Roberto Carlos, o Erasmo e a Vanderléia, e que se apresentavam, né, aquela turma que estava começando. Tinha uma divisão clara, né, a elite gostava era da bossa nova, né? Depois vieram os baianos, né, o Caetano Veloso, o Capinã, o Tom Zé, e criaram a Tropicália. E em Minas Gerais, Milton Nascimento e a turma lá de Belo Horizonte, né? Milton Guedes, a turma dos Guedes lá tudo, fizeram o Clube da Esquina. Então foi uma época, na década de 60, uma época muito rica. E aí nós estamos recordando aí 50 anos da Jovem Guarda. Eu vou trazer o Renato e seus Blue Caps com a versão dos Beatles, Feche os Olhos. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha. Nas asas da saudade. Ei, que saudade, viu? Nossa senhora, o tempo passa, o relógio do tempo judia demais da gente. Ave Maria, eu recordei Renata e seus Blue Caps, Feche os Olhos, comemorando 50 anos da Jovem Guarda, pro Sil Farles Rodrigues de Pimenta Buena, em Rondônia, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Sil Farles, um abração pra você, um abração pra todos os meus amigos, nossos ouvintes de Pimenta Bueno, no estado de Rondônia. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder vai chorar, vai chorar. Vai saber o que sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Eliane e Samuel cantaram deles o seu novo sucesso, Você Vai Se Arrepender. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, meu grande amigo Alcaide, prefeito de Brasília e Coromandel, Cleito Aguiar, agradeço em nome da Rádio Terra FM pelas palavras ditas sobre a minha pessoa e a família de locutores em nossa casa, Uberaba, Minas Gerais. Recebi vários abraços e comentários sobre você, prova de que a sua audiência hoje no horário nobre das 7 às 9 da manhã, que cada dia se solidifica ainda mais na Terra FM. Saudações, amigos, você é o cara, Gleibinho Terrinha, né? Ô Gleibinho, um abração pra você, a Terra FM de Uberaba. Se os meus conterrâneos de Uberaba, de Coromandel, que mora em Uberaba, me escutar, eu tô bem na fita, viu? Eu quero aproveitar, mandar um abraço pra Gledes, pra Solange, né? Pra Dona Fiuca, pra Valéria. Estão curtindo o nosso programa pela Terra FM e todos os amigos que curtem a gente aí na cidade de Uberaba, nas minhas Minas Gerais. Eu vou atender o pedido, ela ligou e deixou, caiu na caixa de mensagem, mas eu ouvi e vou atender. A Maria Rosane, de São Francisco, nas Minas Gerais, ela pediu e ofereceu para o seu marido Marcinho. Ô Rosane, um abração para você. Nós vamos nos encontrar aí, viu? Daqui a pouquinho eu vou tocar a música, depois eu vou dizer o dia que nós vamos estar aí em São Francisco. Um abraço para você, um abraço para o Marcinho. Muito obrigado por você escutar o nosso programa aí na cidade de São Francisco, nas Minas Gerais. A Rosane pediu e eu vou trazer o criador de sucesso, Zé Delson Moura, Espelho Quebrado. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, ficou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Tem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Edelson Moura, Espelho Quebrado. Essa música foi uma coisa muito interessante. A última vez que eu estive com o Zé Rico, ele esteve aqui em Brasília, ele estava invocadinho com essa música. Ele tocou essa música para mim, a gente lá no apartamento, umas 10 vezes. No show ele cantou essa música a capela, sem os instrumentos, né? E eu não sei se deu tempo dele gravar, porque eles estavam gravando. Não sei se ele chegou a gravar o Espelho Quebrado, mas ele estava apaixonado com essa música. O Mauro, que era o assessor dele, me disse que eles fizeram uma viagem de carro de 800 quilômetros e ele foi escutando só essa música. Mas eu não sei se ele acabou gravando, né? Vamos esperar para ver se, na hora que sair o CD que eles já tinham gravado, Milionários aí, para ver se essa música está lá. No próximo bloco, a dica de hoje: seu estilo de vida determinará o seu futuro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica de bem-estar. Seu estilo de vida determinará o seu futuro. Eu sempre digo para os meus filhos que quando a gente é novo, o organismo da gente, o corpo da gente, aceita qualquer desaforo. Você é novo, recupera rápido e tudo, a gente é magrinho, não tem barriga, não tem colesterol alto e tal, aquela história, né? Só que aí tem gente que abusa. E eu, por exemplo, eu tive a felicidade, quando eu tinha 20 anos de idade, eu resolvi que nunca mais na minha vida eu iria colocar nada de álcool na boca. Não foi religião, não foi nada, foi apenas que eu observei, perdi muitos amigos em consequência do álcool, por acidente, perdi primos muito jovens com cirrose hepática, com 30 e poucos anos e tal. Eu achei que aquilo não era para mim. E em 1970 eu decidi que nunca mais ia beber, nunca mais bebi. Um pouco mais à frente eu parei de fumar também, né? Já tem 30 e tantos anos que eu parei de fumar. E hoje, quando eu estou com meus 65 anos de idade, eu, graças a Deus, eu tenho uma saúde de ferro. Pode ser que amanhã dá uma ziquezira e eu empacote, mas até hoje eu tenho a minha vida, eu não tomo nenhuma cibalena, viu? Não tem pressão alta, todos os meus indicadores são perfeitos. Por quê? Por conta do meu estilo de vida. Eu diminuí o sal, diminuí o açúcar, a gente diminuímos bastante o óleo, a gente usa muito azeite, a gente come bem, né? A gente come bem. De vez em quando eu como um torresminho que eu gosto, mas é de vez em quando, né? Então, a gente procura fazer uma alimentação balanceada. Dormir, gente, é fundamental dormir. Eu preciso dormir de 7 a 8 horas por dia. Se eu não dormir de 7 a 8 horas por dia, no outro dia eu estou um trapo, não dou conta. Então, tudo que eu fiz no decorrer da minha vida, respeitando o meu organismo, e pelo menos comigo é assim, o meu corpo tem um sinal. Quando está passando o limite, ele avisa, né? E aí eu dou uma maneirada. Então hoje, eu tenho colegas da minha idade que estão numa situação crítica de saúde em função beber a vida inteira, fumar a vida inteira. Quem sabe beber não tem problema nenhum, né? A gente vê os médicos dizendo aí que um copo de vinho por dia faz é bem para a saúde, um pouquinho de álcool no organismo faz bem para a saúde. Mas o problema é que a turma, né, mete o pé na jaca todo dia, não há quem aguenta. Então, o seu estilo de vida é que vai determinar o seu futuro. Então, preste atenção nisso e vê como é que você quer chegar daqui 30, 40, 50 anos. Porque quando a gente é novo, o organismo aceita qualquer desaforo. Alex e Gabriel, Se Ainda Me Ama. Já tentei de tudo pra te esquecer, te arrancar de mim. Não tem jeito. Já virou paixão descompassada, bate forte no meu peito. Foi só um deslize, te perdi naquele dia que tudo aconteceu. Foi um erro meu, mas peço perdão. Os nossos momentos, quanta coisa aconteceu, um grande amor que vivemos. Hoje estou sofrendo nessa solidão, perdido de paixão, tô morrendo. A distância é muito grande, eu sei você é linda, quem sou eu? Mas te amo, sem você aqui, pobre coração vive reclamando. O amor é lindo enquanto dura, mas quando se acaba é solidão. Quero ter você aqui comigo e não tem solução. Vê se entende no meu coração. Sei que errei, eu te peço perdão. Deixe de orgulho e venha correndo. É impossível deixar de te amar. Quando quiser você pode voltar. Se ainda me ama, vai me perdoar. Momentos, quanta coisa aconteceu, um grande amor que vivemos. Hoje estou sofrendo nessa solidão, perdido de paixão, tô morrendo. A distância é muito grande, eu sei você é linda, quem sou eu? Mas te amo, sem você aqui, pobre coração vive reclamando. O amor é lindo enquanto dura,

sol vai descendo, colorindo a tarde. Coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos teus braços. Sem medo, sem roupa, flutuar no espaço. Beijar tua boca, esquecer o tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Amor é lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que acho que vai ter um fim. Só penso em você já, não lembro de mim. Já esqueci de viver, não dá pra te esquecer, não. Quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Magoa, magoa, magoa. Andrei Andrade, de Juraídos da Cruz, quem ama, perdoa. Pro Aloysio Lima, de Recife, Pernambuco. Cleiton, eu tenho uma rádio aqui em Recife e queria transmitir o seu programa. Aloysio, é mais fácil que tomar pirulito de menino. É só você entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br. Tem lá assim, programa Cleiton Aguiar. Cadastre a sua rádio. Você entra lá, cadastra, responde aquelas perguntas lá. Baixa, recebe uma senha, entra no coração do site, baixa o programa, joga no ar e nós vamos fazer sucesso aí no Recife, porque graças a Deus, onde o programa chega, as notícias são sempre boas, viu? Muito obrigado, um abraço para você, Aloysio Lima, em Recife, Pernambuco, que logo, logo vai estar transmitindo o programa Cleiton Aguiar na sua emissora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais. Vai ter uma festa aí no mês que vem, no mês de maio. Rapaz, essa região nunca viu uma festa desse tamanho. É o aniversário da Beira Rio FM, vai ser lá no Quilombo, né? E, ó, sexta e sábado. Na sexta-feira tem o Chamego Swingado, Tim Lelo, Vanderlei Ferreira, MC Prestígio, Baladeiros do Forró, Marcos Viola e Canhoto. Isso na sexta. No sábado, Edelson Moura, Eliane Samuel, Diego Valadares, Bel Henrique, Nativos do Forró, Cleiton Aguiar, Kleber de Oliva, Netinho Brito, Berlim e Carlos Royce, João Cleiton e Josiano, Rafael Silva, Delmir e Augustinho e Bruno e Marlo. O ingresso custa apenas R$10. A ideia inicial do Zé dos Passos era fazer de graça, mas mijaram no barranco com ele lá, o povo não honrou os compromissos com ele lá e para não cancelar a festa, ele teve que cobrar essa... É simbólico, 10 reais, né? 10 mil reais hoje é duas cervejas, né? Para você assistir um show desse tamanho. Então eu quero mandar um abraço para os meus amigos de São Francisco. A dona Conceição está preparando um frango com quiabo, mas eu quero comer um tucunaré lá na beiradinha do São Francisco também, viu? Um abração pro Edinho. O Edinho me ligou oferecendo a casa dele para eu me hospedar. Edinho, mas o Zé dos Passos já arranjou um lugar aí, eu não quero atrapalhar a organização do Zé, não. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo carinho da sua oferta, tá bom? Aniversariando hoje, Wanda da Silva, a minha prima Márcia Rezende Rodrigues, a Marcinha do Rogério, a Solange Grigolin, Regis Pereira Cruvinel, meu xará Cleiton Alves, Lindinalva Romão Cordeiro, Vanessa Dias, meu amigo José Augusto Jungmann aqui de Brasília, Michele Silva, Marcos Nunes, Rudinei, Luiz Kaminski, Gabriel Alves, João Batista, Marcelo Andrade, Nelson Martins, Cristiane Vale Viana, Tiago Moreira Assis, Lucas Rego Borges e, é claro, você que está de aniversário, eu não estava sabendo. Meu muito obrigado, né, para você estar ouvindo sempre o nosso programa. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para homenagear todos os aniversariantes de hoje com o Salmo número 7. E eu quero mandar essa oração também para o Cristiano, o antigo parceiro do Carlos César, da dupla Carlos César e Cristiano, que a semana passada sofreu um infarto, mas graças a Deus, né, tá se recuperando bem, que Deus o proteja e que ele volte logo a cantar para aquela voz bonita que ele tem. O José Carlos Helma me mandou uma mensagem. Cleiton, mande um alô de aniversário para a Rádio Guamirim de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, que completou ontem 16 anos. A gente transmite seu programa há quase um ano aqui na emissora, das 8 às 9h30 de segunda a sexta-feira. O diretor é o Neguinho, o vice-diretor o Gaiteiro, e divulgação e administração Nela, Caniele e Caliana, e também a equipe de segurança do Albosco, que faz a segurança e cuida da emissora nos fins de semana. Ô Zé, como ontem foi domingo, não tem um programa, estou te homenageando hoje, né? Agradecendo a hospedagem do nosso programa aí na Rádio Guamirim de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, abraçando os nossos colegas, os nossos ouvintes, e agradecer pela grande audiência que você me disse que nós estamos tendo por aí, né? Um grande abraço aos amigos da Rádio Guamirim de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul. Tchê. A minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo número 7, Oração Pedindo Justiça. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti, e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade. São feridos pela sua própria violência.

sozinha. Entrou em minha vida e jurou amor eterno. Julguei que era verdade, mas que sorte cruel a minha. Meu doce paraíso transformou-se num inferno. Por que, meu bem, você fez isso comigo? Deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. No amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Meu bem, você fez isso comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. Amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Relembrando Goiá, Valderim Misael caminhando pela vida para o Robson Simeão. O Robson é do Coroa, mas mora aqui em Brasília. E ele está sempre junto com o Luiz Araújo, os dois parecem dois sabiá para cantar, né? E o Robson está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Conterrâneo, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A frase irretocável é da sabedoria popular. Todos querem salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça da hora do almoço. Todos querem salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça na hora do almoço. Essa é uma grande verdade, né? Tem uns filhos que não servem para nada, não servem nem para lavar o prato que eles comem. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Carlito Soares. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha todos os dias no rádio, você pode me assistir na televisão pela Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 10 da noite, no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC pelas parabólicas, no site rbtv.com.br. Todo domingo, 10 da noite, uma entrevista sempre muito interessante. E o meu amigo Bruno César apresenta o seu programa também no domingo, às 9h30 da manhã, Meu Reino Encantado. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o afilhado do Zé dos Passos, Carlito Soares, Nós Gosta é de Mulher. Na